Power! que nasce milho de vós concepitor, e ora por nós, e louvado seja o Senhor. Que nos dê a salvação. Ah.